11 para 12 horas, rumo oposto, está mantendo 1.500 pés, é um César 150. Afirmativo, vai ficar atento na, agora mesmo, o Alfa do Alfa do Alfa. Controle, o Bravo 3, posso solicitar o regresso? Sente Bravo X6 Foxtrot, mantém sequências visuais, ano 1500 pés. Ingresso corredor, mantém corredor forte e reposta ingressando no corredor Interlagos. Você vai ter, depois estará no Interlagos, o Bravo X6 Foxtrot. Mike Papa Lima, frequência livre para coordenação. Azul 4065, autorizado decolar, cabeceira deslocada, 190 graus, 109. Livre alinhamento de decolagem, Azul 4065. 1-8 decimal 3, o ajuste é no 094, tem um ótimo voo e um bom final de domingo. Juliette, Alfa Delta, para ingressar, chamar a torre em 1-8 decimal 3. Muito obrigado e também um bom domingo, Juliette 6703. O Azul 4065. Chega. Táxi um pouco mais à frente. Isso, acho que você confundiu aí. Era pra entrar na pista e taxiar logo pra direita, porque a demarcação aí fica à direita de quem entra na pista. Só tem que seguir um pouco mais à frente. Gente, 4065, nós estamos aqui em baixa potência em idle, a gente vai ter a marca ali, desculpe a confusão. Copia 3155, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340. Aerovia Peruísque 50. Decola no zero, curva direita, subida da El, transição de Ner. Código 5116, frequência do controle 1119, decimal 8. Autorizou Guarulhos 340, a serviço 50 da 10, curva direita da El de Nero, 5116, 198 é o controle, 3155. 3155, correto, 02 portão, chame falando para o pushback acionar. Ok, autorizado decolar, 190 graus, 1119. Salvador, boa tarde, eu tô passando o Vitor Índia, Juliette. Siga Vitor Índia e Juliette. Regresso de Valença, 1.500 pés no... agora ingressando no Veracruz. Confirme código que estacionado. 0160, está com 062 no Pelbus. Seixo Vitorinho de Juliette, mantém-se em condições visuais, no 1500 pés, reposta ingressando no corredor em Interlagos. Reposta Interlagos, Vitorinho de Juliette. Um autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, acionar táxi, como é que eu estou? Bom, nome é 1674, ponto cópia. 1674, escuta pra você. T74 autorizado, Salvador para Campinas, nível 360. Aerovia, perícia 58, decola 10, curva direita. Subida agora e transição Gomes ao código 5125. Frequência do controle em 199.8. O nome é 74. Positivo 360, Campinas, da 10, curva direita, perícia 58, gole Gonzas, 5125, 198, 674. Nome é 74.06, correto, chamando para o pushback, senhor. Positivo, chamando para o pushback. 3, 7, 4. Pushback acionamento no 2, o 3155. Então, 3155 será o número 2 no setor, a nave à sua direita, no portão 01 da Gol, já vai iniciar. Ok, aguardando então, aeronave à direita. Mesmo rumo, mantendo o 1500 pés, é um Cessna 150, o Bravo XA Foxtrot. Controle Salvador, azul 4065, boa tarde. Azul 4065, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gole, transição Gonza. Nível 360, Gole Gonza, 4065. 6703, mantém a posição. Mantém a posição, Adriano 6703. Objeto 6703 autorizado decolar, pistão no zero, 190 graus, 129. Livre decolagem, pistão no zero, objeto 6703. Controle autoriza azul 4065, manter a proa 265 até interceptar a radial 259 de saída. 4025, sem meu motivo. Pro pessoal do lado direito tem uma vista do litoral bonito. Mantém o perfil da saída, azul 4065. Sente, curva na direita, perfil da saída 4065. Como é que você Foxtrot ingresso corredor Interlagos? Tá ingressando no Interlagos, o Bravo XA Fox, pequeno. Gol no 075, quanto é risco para iniciar a descida? Velho faz estrada, esquerda que vai estar. Gol 1075. Como é que serra, clear de cena? Frequency vacated. 0% recado, tá? Controle, controle Salvador, boa tarde, objeto 6703. 9, POB 86, 2:35, outra no Aracaju. Gole Ofito, nível 340, objeto 6703. 186-235, Aracaju, táxi autorizado, via Índia Alfa, para ingresso na Delta, chamar a torre 198-3. Seu ajuste 10014, tem um ótimo voo e um bom domingo. Estou confirmando o POB de 86 a bola, ok? Ente, 86, copiado 86. Lembra, táxi Alfa, chamar a torre Porto Pérago, 649. Após a rolagem do gol 3155, está autorizado? Afirmativo. Após, pode iniciar o pushback e chame para o táxi da 3155. Camará. Controle, Vitor Índio Gilete para ingresso no Interlagos. Vitor Índio Gilete, mantém a proa da rotatória, reporte visual com aeródromo. Na proa da rotatória, reporta quando o visual, Júlio. Azul 4065, chame Centro Recife, 128-8, alter 933-25. Ciente, 1288, 133-25, Azul 4065, boa tarde. Papá, papá, Lima, Romeu, Romeu, mantém a nível 320, Brasília, 1273, alter 123-0, boa tarde. Controle Salvador, Vitor Índio Juliette, próxima rotatória com Campa Vista. Vitor Índio Juliette, chame torre, 18-3. 18-3, passei seu. Está na Delta, chama agora a torre, 18-3. 23, 1649. Vitor Índio Juliette, chame final, 17. Reporta final, 17, o Vitor Índio Juliette. Igual 649 na Delta para ingresso. Para comunicações, João Miguel, Visual com o campo, Bravo X-Safe Foxtrot. Tá passando mais de chave alfa. Deixe Bravo X-Safe Foxtrot e prossiga pro da rotatória, chame torre no 8-3. Dá 10 graus à esquerda aqui pra evitar a formação. Aí quer chuva? 12 para 1. Sente. 4 cruzando agora 130 para 340, um banho 737-300. Salvador, tá 3155 para o táxi 170, está com 4 e 10, Galeão. Autorizado final 173 milhas do trem fixo. Autorizado pouso na 17, 200 graus no 19. Vitor Índia Juliette. Célebre pouso 17, Vitor Índia Juliette. Salve, Salvador, o Bravo X-Safe Fox. Bravex Rei Fox, chame final na 7. Será na final da 7, o Bravex Rei Fox. Runway use 10, sucesso maré, Hawaii. Sobre vetor radar, mantenha a proa 259, cabe para comunicações ao nível 340. Corrija. Da presente foi na proa de Ofício, tudo mantém a 340, vigilante. Boa tarde, Gol 649, cruzando 1500, Nadal Coral. Gol 649, contato radar da decolagem, suba para nível 240, sai da El, transição Coral. El Coral 240, Gol 1649. Controle, Alfa Vitor Juliette ingressando no Interlagos. 9,8, por favor. Alfa Vitor Juliette, prossiga para andar rotatória, reporte visual com aeródromo. Alfa Vitor Juliette, reporta visual com aeródromo. Do Solos 4-1, autorizado backtrack, chame liberando. Juliette. Olhe Salvador, boa tarde, Papatango, Mike Charlie Alfa, livrou 190 para 150, ciente da informação X-Way. Papatango, Mike Charlie Alfa, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desce para nível 050. Chegada a Mari, desce para o 050, Mike Charlie Alfa. Papatango Romeu até Oscar, prossiga. Romeu até Oscar, batendo 1.500 pés na praia de Paripe para retorno a Salvador. Desconfirme procedência. Eu vou colocar Salvador com o TGL Vera Cruz. E código que está acionado? 0136 até Oscar. Caso decole e observe alguma variação significativa, o senhor me informa. Ok, eu lhe informo se ocorrer alguma variação significativa. O presidente livrou sessão 7, boa tarde. Frequência livre ao estacionar, Vitorino e Juliette. Vai ingressar final de 3 milhas da 17, grava que você pode. Gente, pista 17 livre, autorizado pouso, o vento 190 graus, 11 nós. Papatango Bravo, X-Ray, Foxtrot. Pouso, Bravo X-Ray Fox. Azul. 5, esquerda, proa 240, limite permanece no nível 360, bota gás. Meu, eu acho que mantém sequências visuais no 1500 país, reposte criação no corredor Interlagos. Decolos 44, chama o controle. Chamará o controle. Para informação, ele ainda está indefinido, ok? Lá na rotação ele virou um nozinho de causa. Gente, muito obrigado pela informação. Vamos manter aqui na 1-0 mesmo, observando. Permitido. Controle, muito boa tarde, está 3155, está na Dael, curva direita, pode aprovar, Dael está presente? 3155, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída da EL. Mantenha o perfil da saída. Ok, a gente não pode nem aprovar da EL, só para não fazer esse curvão aqui apertado. Autorizado, está 3155. 3172, tanque. Ei, da EL 3, descendo para 1950. Firme. Está 3172, ciente, informação ISC, descendo para 1950, passou 170. 3172, acione a identificação, autorizado chegada mar e desça para nível 060. Chegada mar e autorizado 060, identificou 3172. Bono 649, chame Centro Recife, no 28.8, alterno no 33.25. 28.3325, ao 649. Controle, Alfa Vitor Juliette, visual com campo na proa da rotatória. Alfa Vitor Juliette, chame torre 1918.3. Alfa Vitor Juliette, vai chamar torre 1918.3. Azul 4065, afasta. Deixe Romeu até o Oscar, prossiga para o da rotatória, reporte visual com aeródromo. Segue o Mike Charlie Alpha, desça via chegada Mari para 2000 pés, altímetro no 0.4, autorizado o final do procedimento em LSX-Way sem o glide, reporte estabilizado no curso localizador. Autorizado backtrack, taxiamento, reporte livrando. 2000 pés, altímetro no 0.4, reporte estabilizado no curso localizador. S2000 via Mare, no 0.4, reportado estabilizado, curso localizador, Mike Chaleão. Bora, Carlos. Ei. Venha, Bravo. Ideia. Tango Romeu até Oscar, informa o tráfego na posição de 1 hora, 6 milhas, rumo sul, mantendo no meu pés, é o Cessna 150. Seguinte, recebi, o tráfego ainda não está visando o até Oscar. Gol 674, vou estar à disposição, meia dúzia, pushback acionamento. Autorizado, gol 674, chama o táxi. Para o táxi 674. Prezuno 55, chame Centro Recife no 28.8, alterno no 33.25. 288-3325, boa tarde, 55. Boa tarde, está 3, vamos conseguir, capitão, identificação, soma 6340, sua, Eudes, vigilância. Vou vir para 3.017. Capitão, o meu Oscar está um minuto da rota para, totalmente Sete visual com a onda 7. Deixa o meu até Oscar, chame torre, ano 8, decimal 3. 18:30, o meu Oscar. Número 2 para pouso, tem um Charlie 150 2000 de cabeceira no 7. Autorizado final da no 7, aguarde pista livre. Autorizado final, aguarde a pista livre, o meu tóxico. Controle, 119.8, composto. 4. Salvador, boa tarde, usa 3835, cruza 180 para 100. Pela esquerda, reportar a interceptar no final do 7, o Atalasco. 50, bom, usa 3835, graças. Controle, Salvador, boa tarde, Gonon 075, formação isso. 075, acende a identificação, autorizado chegada a mar e desce para nível 060. Identificou 060, intenção R-Nave GPS para 10. Seixo da R-Nave, eu gono 075 após o TAP, autorizado Serra Vito 366. Após o TAP, Serra Vito 366, eu gono 075. Para o táxi, chegou o 674, 130 a bordo, 4 horas e 23 minutos, alternativa é o Galeão. Chegou no 674, táxi via Juliette Alfa, reporte na Taxi Delta para ingresso. Positivo, Juliette Alfa, reporte na Delta para ingresso, 674, obrigado. Até o final da 17, aguenta a Oscar. Sou até lógico, ciente, continua a aproximação, aguardo pista livre. Aguardo. Alvo Vitor Juliette, solo aos 5-2, autorizado backtrack e táxi agilizando. Reporte livrando pista 1-7. Em operações. Mas a liberação ocorria, na verdade, às 19 horas. Ah, positivo. Então seria 19, mas estamos tirando agora às 16, né? Então ele só está retirando, se o senhor está visual à esquerda, ele está tirando a marcação ali da taxiway. Se o senhor quiser aguardar para decolar com a pista completa. Positivo, então o 604 vai aguardar então. Mantém aqui na alfa. Então mantém a posição da presente, o gol no 674 aguardando, mantém a posição agora. Mantendo a posição, 674. Utilizado no curso localizador, atingiu 2000, Mike Charlie Alpha. Informa que há forte interferência de rádio pirata aproximadamente sobre Duna. Charlie Alpha, complete o procedimento ILS X-Way sem glide e torre no 1.8.3. 1.8.30, Mike Charlie Alpha. Pouso, piste no 7. Livre, pouso no 7, Papatango, Rondão, Alfa. Mare para 2000 pés, altímetro no 0.4, reporte estabilizado no curso localizador. Recebi a Mare 2000 pés no 0.4, reporte no localizador na 31.72. Se possível, seu. Site Ali Alfa, plano cancelado 5.4, autorizado base pela direita, 1.7, reporte girando base. Estará girando base. Informa a forte interferência de rádio pirata aproximadamente sobre Duna, o Mike Ali Alfa.